Cheguei pra missão, ideia de ladrão. Difícil é não cair, vou prosseguir. O mundo é teu, uma função. Vem meus truta que se encontra atrás das grades. Se não no cadeião, no cemitério, não se acha. Na verdade eu não me entendo. O que tá acontecendo? Vejo os manos se matando. Meus truta morrendo. Escorrer o sangue pobre na armadilha do sistema. Que faz o bem virar refém, prisão, caixão, algema. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Pesadelo segue, o pesadelo continua. Não há filme, não há novela, é maluco. Eu só sei que a fronteira tá sinistra e vários fatos me amedrontam. Quanto mais espalham sangue, mais meus manos se confrontam e não se contam. Os corpos que entram no IML pra saber a dor da perda, somente quem sente na pele. Sem corte as mortes, no tribuna registrada. Na sorte, sorte, conseguem seguir na caminhada. E que as bandes não parada, faz no peito obtenha. Pouquinho com porquinho, mano Dunga, que Deus os tenha. A alma está de luto no mais puro sentimento. Saudade dos parceiros, onde estão nesse momento? O futuro pregador profetizado na igreja. Entrou nos nossos amigos no próprio sangue. Rasteja, Deus proteja meus parceiros, assim seja, eu me espanto. Milhões de favelados morrem as mães sofrem em cantos. Nos cantos da cidade, a maldade faz refém. O bem versus inimigo, o inimigo versus bem. Aqui porém, por todo canto, vejo um mano perder a alma. Vejo um pai morrer com tiros e um filho crescer com traumas. Muitos pensam em melhorar, mas só pensar não vale nada. Enquanto um penso, morre mais gente nessa jornada. Acorde, dê uma olhada, zona norte, veja a fera. Enquanto rouba um monte na ponte, receita impera. Se é ligeira, fica esperto, quem passa a mercadoria. Roubo de carro e moto, droga, morte, assalto, a luz do dia. O governo do estado financia o sofrimento. Sem emprego transformado, um homem bom virou detento. Aonde para tanta verba, o que até hoje eu não entendo. Os impostos são pagos e os estragos estamos vendo. Milhões de desempregados compartilham 100% com o crime organizado, crescendo todo momento. O elemento criminoso, perigoso e sanguinário vocês estão criando, já é mato, réu primário. Em vários sinaleiros, travizados pela pedra. Conhece desde ser o triste lado da moeda. Triste realidade, será que ninguém enxerga? Terra das cataratas, jorra sangue em suas quedas. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Verdade não entrou, a maldade tá na rua. Governa, a culpa é sua. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Verdade não entrou, a maldade tá na rua. Governa, a culpa é sua. Unidades desperdiçadas que o crime já levou. Ninguém tirou vantagem, quem morreu também matou. Tenta finalizar, troca de tiro para os pipocos. Mas um corpo encontrado nesse mundo louco. Mas de Iguaçu, guerra civil, aqui o medo impera. Pessoas sendo mortas no meio de becos e viela. Família em volta do corpo, caindo ali no chão. E ML vem recolhe, levando o rabecão. Infelizmente é desse jeito, já é mais um finado. Desacerto na troca, agora tá sendo velado. Guerreiro abatido, essa pistola que descarrega. Bala explosiva para explode onde pega. Sem chance de viver, hemorragia já é certo. Em questão de segunda, morte vem e te carrega. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Verdade não entrou, a maldade tá na rua. Governa, a culpa é sua. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Verdade não entrou, a maldade tá na rua. Governa, a culpa é sua. Troca de tiro, hoje já não é mais novidade. Na cidade da maldade, são várias fatalidades. A noite, um fogo, um grito e um pipoco. Além do silêncio impera, derrubaram mais um louco. Eu me lembro de um doido que passou pelo CIAD. Não quis entrar pro crime, mas passou dificuldade. Ainda menor de idade, se entrou e passando fome. Partiu pro 5-7, se tornou sujeito homem. Hoje sua mãe nem dorme, ficou de recordação. A bala do PM que explodiu seu coração. Partiu, foi pra missão, com uma função, tomou um tiro. E mesmo sua coroa, viu seu último suspiro, eu me admiro. Tão novo já sofreu, fim tão trágico. Mas pra não se envolver com crime aqui tem que ser mágico. E o tático assassino matando uma pá de gente. Morte oculta que é mato, tipo assim constantemente. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Verdade não entrou, a maldade tá na rua. Governa, a culpa é sua. O pesadelo segue, o pesadelo continua. Verdade não entrou, a maldade.